se tem moral, rima louca, maluca, tem febre ativa enraizado. Vindo das ruas, veja se tem piso, olhar atenta, rima quarta, prima do passo. Canta, canta, gosta, microfone de aço. Andrômeda, fenômena, agora intervém. Nem R, nem mais tem, a força também. Ninguém detém, vai no ritmo do trem. As galáxias estão se chocando, é o Big Bang. Só de sons dos fantons, dos indões, as fusões. Rap, raga, avante sons, do lixo para os cifrões. A gente joga isso, a presa vem depressa. O inimigo que cobiça, a inveja vira pedra. Infelizmente, o rap se tornou uma disputa. Assim como as putas disputa espaço na Augusta. Fazer uma rima justa, truta, o que custa? Ter boa conduta, se preocupar com quem disputa. Andrômeda, sabedoria eu vou buscar. Já, seja no mais alto céu ou no fundo do mar. Dos graves ao agudo, Squash Shell, Decibel, Crossfaders, DJ KLJ, God Bless. Crédito popular, mano, Brau, Caporredor.